Alerge Serviço. O investimento em marketing e música já rendeu homenagens de Maria Rita, mãe Elis Regina, e de Vanessa da Mata ao maestro Tom Jobim. No domingo, a marca de cosméticos agora celebra o samba na praia de Copacabana. Quatro estrelas de diferentes gerações ocupam o palco ao ar livre. Diogo Nogueira, Roberta Sá, Martinho da Vila e Alcione. O Nívia Viva o Samba acontecerá na praia de Copacabana, perto da Avenida Princesa Isabel, próximo ao Leme, no domingo às 5 da tarde. A entrada é franca. Filho de fabricantes de brinquedos, o australiano Ron Mueck, atualmente radicado em Londres, costumava dedicar boa parte do seu tempo na infância a modelar figuras, talento que desenvolveria profissionalmente mais tarde no cinema, na televisão e na publicidade. No fim dos anos 90, teve seu trabalho alçado ao mundo da arte contemporânea e conquistou enorme reconhecimento, proporcional ao tamanho de algumas de suas esculturas hiperrealistas. Nove dessas impactantes criações estão reunidas numa exposição no MAM. O endereço é Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo, no centro. A mostra fica aberta ao público de terça a sexta, no meio-dia às 6 da tarde. Sábado, domingos e feriados, de meio-dia às 7 da noite. A entrada custa R$ 12,00. Está em cartaz a peça A Toca do Coelho, que retrata a rotina de um casal após a morte do filho. Estreante na direção, o ator Dan Stubach exibe sensibilidade ao conduzir Reinaldo Giannichini e Maria Fernanda Cândido. O espetáculo está no Teatro do Leblon, na rua Conde Bernadotte, 26, sexta e sábado, às 9 da noite, e domingo, às 6 da tarde. O ingresso custa R$ 80,00 na sexta e no domingo e R$ 90,00 no sábado. Durante a Segunda Guerra Mundial, a pequena ladra de livros, Liesel Memminger, enfrenta duras provas. A versão do livro homônimo, A Menina que Roubava Livros, está nas telas de cinema do Rio de Janeiro. Você encontra o filme nas melhores salas de cinema. É imperdível. Aproveite o final de semana. Reportagem Patrícia Potevan.